They say, if you want to tell a story right, you gotta start at the beginning. So, unless we all want to die very unpleasant deaths and let Roman go finger fishing in the kids' intestinal tract, we're gonna have to work together. Salve, manos e minas, beleza? Regis do lado de cá, começando mais um Quebrada Cast. E dessa vez a gente vai falar do filme Aves de Rapina, com a queridíssima Margot Robbie e uma trupe muito louca, que a gente vai falar aqui. E eu duvido vocês adivinharem quem tá aqui comigo. Vocês não vão adivinhar nunca. Nunca vocês vão adivinhar quem é. Que é o Velascão. Fala aí, Velascão. Salve, salve, salve. Nesse momento de reclusão, estamos aqui na nave-mãe. Tô zoando. E aí, pessoal, vocês estão bonzinhos? É isso aí. Vamos que vamos, tá? Vamos falar de Aves de Rapina ou Aves de Roupinha, como a internet carinhosamente apelidou esse belíssimo filme aí, que veio salvar a DC mais uma vez, a mulherada salvando a DC. Mais uma vez. Eu acho que é um recado aí que vocês só, né? Vamos fazer filme assim, pessoal. Vamos, né? Por favor. E é isso. Não vou dar spoiler do episódio, mesmo porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, não é mesmo? Então vamos nessa. Tá no ar o Quebrada Cast. I'm here to report a terrible crime. And what terrible crime is that? This one. Bom, manos e minas, é o seguinte, a gente vai começar falando da diretora, porque ela é... A gente pode falar que é uma estreante, né? Ela não é o primeiro filme dela, mas assim, uma estreia, vamos dizer, num filme de expressão, a gente pode chamar. É, num filme de principalmente... Que é a Cat Yan. Principalmente em filme de super-herói, né, e tal. Então é uma estreia dela nesse sentido, assim, né? Ah, sim. E tipo, a mina, ela tem o seguinte, ela tem filme mesmo, longa-metragem, ela tem dois. Que é o Aves de Rapina e o outro que é o Dead Pigs, que é de 2018. A gente não viu esses filmes, tá, galera? Esses outros que ela fez. Ela tem esse Dead Pigs, 2018. Tem uns curtas, tem três curtas. Last Night, 2013, Downriver e According to My Mother, 2016. Tirando o Aves de Rapina, ela dirige e escreve todos os filmes, então filmes e curtas. Então isso mostra que a mina é embaçada, né, mano? Então, tipo, a gente tá falando os nomes aqui pra ver, de repente, pô, a gente não viu, mas de repente você que tá ouvindo aí quer ver, se interessa, gostou do filme, quer ver de repente lá num filme mais fora desse mainstream aí, quer ver como é que é. Então a gente tá falando essa parte aí. E uma parada, na relação, que eu acho que a gente pode, já que a gente também não conhece tão profundamente a diretora, é meio que, pô, a DC apostou, né, cara? Um bagulho da hora, né? Trazer uma mina que, pô, ninguém sabia quem era, tá ligado? Exatamente. Eu achei interessante, assim, tá ligado? E a mina deu conta do recado, né, mano? Da hora o bagulho. É, exatamente. Então, eu acho que a DC, ela tá começando a tomar tempo, tá ligado? Eu acho que com o... A gente pode falar o fracasso do Zack Snyder? Pode, aquele merda. Beleza, então com o fracasso do Zack Snyder, a DC tá tentando outras possibilidades. Tentou outras possibilidades com a Mulher Maravilha, tentou outras possibilidades com o Aquaman, tentou outras possibilidades com o Shazam, e dessas três, as três fizeram sucesso. Não são, nem todas são do meu gosto, tá? Deixar bem claro, nem todas são do meu gosto, mas é inegável dizer que a bilheteria falou mais alto, né? Então as pessoas, elas foram assistir os filmes. Todo mundo que eu falo sobre o Aquaman gosta do filme, apesar de eu achar ele breguíssimo. Eu acho muito brega, de verdade, assim, eu acho muito brega. Mas as pessoas gostam do filme, então, né? Quem sou eu? Sou só um merda. Mas as pessoas gostam bastante do filme. A Mulher Maravilha, a gente já falou aqui, eu não sei se aqui ou se no final do Blade Runner, que tem seus problemas. O final, ele é bem problemático, porque ele é chatinho. O Shazam eu acho incrível, eu acho um dos melhores filmes dessa nova leva. E agora vem o Aves de Rapina, que também é muito, muito bacana. Eu fui assistir o filme pensando, putz, será que vai rolar mesmo fazer um filme só com personagens que não são tão conhecidos assim e tal. Aquele lance, né? Aquele lance do primeiro Homem de Ferro. Todo mundo ficou, nossa, quem é Homem de Ferro, sabe? E, porra, cara, foi uma grata surpresa. Eu fiquei grudado na cadeira o tempo todo. É, fui assistir com a Sandrinha, olha só, hein? Alexandra Okanda foi comigo assistir um filme de super-herói. E ela, até ela, que tipo, não é o rolê dela, ela gostou bastante, achou bem interessante e tal. Então é isso, eu acho que o filme ele cumpre a função dele quando ele conquista até quem não deveria conquistar, entre aspas, né? Então eu queria dar os parabéns aí pra, tipo, como se os meus parabéns fossem, né? Nossa, agora ela não vai dormir nunca mais, né? Ela tava esperando isso pra... Mas, é... Queria agradecer, na verdade, a Cat Young, porque, porra, é um filmão da porra. Muito legal, divertido. É... E dá até uma emoçãozinha, assim, tá ligado? Você se importa com todos os personagens. Diferente de Liga da Justiça, por exemplo, que você não quer saber de ninguém, você só quer que aquela tortura acabe, pelo amor de Deus. É, Aves de Rapina foi uma grata surpresa aí nesse começo de ano. Pô, Velascão, concordo com tudo aí. Você falou essa parada de vir um público que não tem nada a ver com o negócio, né? Assim, querendo ou não, é assim que funciona, né, mano? A Marvel, ela é o que ela é por causa disso. Tem que pegar a fatia do público maior que você puder, né? Pra continuar fazendo os filmes e tal, né? Normalmente esses filmes não custam barato, né? Então tem que ter o retorno. E aí você tem que pegar todo mundo. Essa é que é a parada. Acontece alguns pontos fora da curva, tipo um Coringa que era pra ser nicho e chegou no bilhão, né? Mas normalmente esse tipo de filme os caras fazem com o pensamento realmente de pegar um grande público e tal. É, ainda só pra falar um pouquinho da Cat Ian e tal, Ian, não sei como se fala, acho que deve ser Ian, né? Cat Ian. É uma outra parada que eu acho da hora e que isso mostra que ela tava fazendo a lição de casa também, a parte de humildade e tal, porque ela foi falar com a Patty Jenkins, né, que fez a Mulher Maravilha, e ela foi lá trocar ideia, falou, putz, meu, e aí, me dá uma dica e tal, sabe, esse tipo de bagulho. E eu acho isso muito foda, porque meu, você tem que, né, mostrar o que você não sabe pra poder aprender e chegar num resultado que vai te satisfazer também como profissional, né, cara? Então, eu achei isso muito foda. E pelo que dizem, assim, não sei dizer, eu não tava na sala com as duas, mas dizem que a Patty Jenkins, tipo, meio que chegou. Pra quem não sabe, a Patty Jenkins é que fez a Mulher Maravilha, galera. E a diretora, né? E que a Patty Jenkins falou pra ela que falou: meu, no filme é seu. Você é que tem que fazer o bagulho. Essa é a sua briga. Se você conseguir fazer o seu filme, vai estar tudo certo, né? Porque a Patty Jenkins se ferrou pra caralho na mão da Warner, né, cara? Então ela deu a dica de ouro, né, velho? E aí, pelo que a gente percebe no filme da Aves de Rapina, a Ian, ela seguiu a risca essa parada. Deve ter tido concessões aqui e ali, né, velho? Que acontece em qualquer trabalho, mas assim, o máximo possível de mão, né, cara, do diretor, da diretora, é sempre bom, desde que você não seja o Zack Snyder. Então, tipo assim... essa é a parada, tá ligado? Eu queria... Por isso que eu... Deixa eu só... Eu queria ver o dia que a gente fizer um crossover com os caras do Rapadura Cast e tiver Reginaldo e Jurandir no mesmo podcast. Eu acho que vai ser só vocês dois, assim. Eu não vou nem falar nada. Eu vou deixar vocês dois conversarem. Vai ser lindo demais, cara. Por favor. Ó, oh, pessoal do Rapadura Cast. Porra, eu gosto de Jurandir. Pessoal, cara, do Rapadura Cast aí, ó, por gentileza. vamos fazer isso acontecer, por favor. Em relação a essa parada que o Velasco tava falando, né, Velascão? Que tem até a ver com uma das nossas pautas aqui, que é no caso da DC. E eu queria dar meu pitaco. Que eu acho que, na verdade, a DC, cara, ela realmente tá cagando pra negócio de cronologia, assim. Pensando um pouco com a cabeça de quadrinho, é como se eles estivessem cagando pra cronologia, velho. Eles tão pouco se fudendo, mano. O cara vai fazer o Shazam, o outro vai fazer o Aquaman, a Patty Jenkins continua metendo bronca na Mulher Maravilha, os mundos existem nesse filme mesmo da Aves de Rapina, a Arlequina fala do Esquadrão Suicida, sabe? Então, tipo assim, essa é a ideia da DC, que eu acho que ela já devia estar fazendo há muito tempo e não sei porque que só começou agora. Então, Velascão aí que preparou a pauta com carinho, eu respondo a ele aqui agora que, cara, pra mim a DC vem dando certo. Pode não ser com filmes aí... me solidarizando aqui com o meu parça, eu também não gosto, não é que eu gosto de todos os filmes, ah, Aquaman é maravilhoso, ah, o Shazam é lindo demais, não. Mas assim, eu percebo que os caras estão preocupados em fazer um filme, velho, tá ligado? Ó, essa é a ideia, é isso que a gente vai fazer, foda-se o universo. Eu sou um dos caras que acho que dava para o universo existir na DC. Muita gente diz que não dá. Eu acho que dá. Eu acho que dava. Se desse tempo, se tivesse paciência, se tivesse construção de personagem, tivesse filme solo, que tem que ter, não tem jeito, é assim que tem que ser. Se você não tem uma fórmula melhor, imita dos outros, cara. Foi mal. Então, eu acho que dava. Mas, já que os caras acharam, foda-se, se queimou essa fórmula, eles acharam que na verdade o problema era na fórmula e não é como ela tava sendo feita, acho que a DC, velho, tá no caminho torto dela certo, tá ligado? No caminho meio torto, mas que deu certo, tá ligado? Então cada diretor vem, faz seu bagulho, parece que agora o Batman do Pattinson agora vai ser uma trilogia também, e porra, como tudo na internet, o nego já tá chiando com uma porrada de coisa, eu espero, acho melhor esperar. E é isso, velho, cada um faz o seu e vamos que vamos. Muita gente meteu o pau no Nolan na época, quando ele fez a trilogia dele, porra, ele fez um desserviço, porque aí ficou complicado de criar um universo depois ele ter feito um tão fechadinho que só tinha o Batman, não sei o que, brother, foi mal, cara, tá ligado? Sem culpar os bons trabalhos pra você dar desculpa nos mal feitos, é sacanagem no meu ver, assim. Mas respondendo o Velascão aí, porra, pra mim tá do caralho, velho, tá indo bem. Cada um na sua, a hora que quiser juntar, de repente, se fizer um remendo aí, conseguir juntar todo mundo. Porque os personagens são muito legais, né, Velascão? Quando a gente começar a falar do Aves de Rapina, o filme não é perfeito, mas as personagens são muito boas, então elas compensam os defeitos que tem no filme que a gente vai falar, pelo menos as coisas que eu não gostei, assim. Então, personagem é legal, velho. A gente aguenta qualquer parada, mano. Pode crer. Eu tô com o Regis, assim, cara. Eu acho que a DC, ela começou meio capenga e tal. E, porra, a DC entregou pra gente o que a Marvel demorou 10 anos pra entregar pra gente. E a gente, tipo, nossa, orgasmos múltiplos com Avengers Assemble, né, mano? E a gente teve aquela Liga da Justiça bem mequetrefe, sendo que a gente já assistiu Liga da Justiça Sem Limites e sabe que o bagulho tem potencial pra ser muito foda mesmo, tá ligado? Então, são coisas que a gente fica meio, porra, poxa, crush, tá ligado? Mas é bem isso, eu acho que tá indo no caminho certo, os personagens que foram criados nesse meio tempo, tipo, não criados, né, mas que ganharam seus filmes solo, Mulher Maravilha, Shazam, Aquaman, agora a Arlequina, que não é solo, mas tem ela como principal, porra, cara, façam isso, sabe, continuem fazendo esse tipo de filme, porque é bom, cara, é bom pra gente, sabe? I'm here to report a terrible crime. And what terrible crime is that? This one. E aí, Regis, você acha que rolou essa química entre Arlequina, René Montoya, Canário Negro, Cassandra Cain, Caçadora? Você acha que rolou? Ah, rolou pra caralho, pô. Eu gostei, mano, tipo assim, o meio que, sei lá, pode ser viagem, assim, mas me pareceu que rolou uma amizade, não que elas vão lá na casa da outra agora pra tomar café, tá ligado? Mas, tipo, a impressão que me deu é que realmente naquele período de gravações e tal, a galera se curtia mesmo, tá ligado? E aí transpareceu nas personagens, assim. Eu curti, rolou bem, mano, tá ligado? Foi do caralho. Mas, assim, a Margot Robbie não precisa nem falar, ela, velho, sabendo do potencial, assim, da personagem e ela também, do potencial que ela tem, ela falou, velho, não pode ficar naquele filme bosta, né, cara? Dá pra fazer um negocinho mais arrumado e tal. Então, ela abraçou a parada. Provavelmente ela deve ter pensado, falando, mano, isso já que virou esse projeto, que agora vai ser tipo um grupo e tal, logicamente com ela puxando levando a galera assim, né, sendo o rosto do projeto, precisava de uma galera boa. E, é, assim, tirando a Rose Perez, cara, eu confesso, assim, eu não conhecia mais ninguém, assim. Lógico, o Ian McGregor e a Rose Perez. É, só era esses dois que eu tinha noção. É, no caso da Rose Perez, porra, foda. Eu, quando eu vi, eu falei, caralho, que foda que eles trouxeram essa mulher de volta. Que a gente já até falou um pouco, né, Vassão, que a gente fez o... A gente tem o quebrada do Spike Lee, ela tá lá, né, não faça a coisa certa. E ela também fez o Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Então, tipo assim, mano, ela é foda, mano, tá ligado? Ela é muito foda. Quando eu vi, eu fiquei pilhado. Falei, caralho, que demais, assim. Eu não que ela tenha parado de trabalhar, mas nada do que eu assistia entrava, né? Ela tava, assim. Então, achei legal ter trazido ela. O Ian McGregor, puta, animal. O cara também ligou foda-se. É, mano, ele tá loucaço, né, mano, no filme, cara. Ele tá louco. Que louquinho, mano. Tá muito doido. Até o Máscara Negra é bem diferente, assim. É... Eu confesso que em alguns momentos, assim, me incomodava, mas o filme é tão maluco que passou, tá ligado? Se fosse um filme mais sério e o Máscara Negra fosse daquele jeito, ia ficar meio pistola. Mas como o filme todo é doido, então aquele Máscara Negra passa. Em relação às outras minas, pô, cara, eu sou ignorante mesmo. Não sei se elas têm outros trampos e tal, mas eu achei que rolou. E impressionante, até personagens que chegam depois, né, como a caçadora, ela, que é a Mary Elizabeth Winstead, né, o nome dela, ela chega às 45 do segundo, mas é uma química rápida, assim, ela entra e já, é, lógico que isso ajuda um pouco por causa do contraste, né, ela, daquele jeito dela e as outras... Cada uma na sua, mas ela é mais a mais. É, ela é a mais reservada. Ela é a mais reservada de todas, né? E. Assim, mas ela é a mais reservada, ao mesmo tempo ela é meio atrapalhadinha, né, mano? Porque todo mundo fala assim, mas tá, mas qual é que é? Do seu nome e tal. E aí ela fica meio. Não, mas é que. Tipo, ela tá ali, ela tem a missão dela, só que ela não pensou em tudo, tá ligado? Isso deixa um pouco engraçado o personagem, assim, eu acho bem foda. E até o que ela pensou, né, Brascão? Até o que ela pensou, na hora que ela vai falar, ela não consegue falar, que é tipo o bagulho do nome dela, tá ligado? Pode crer. É bem foda. Mas assim, mano, isso, Brascão, foi legal você ter colocado aqui, como fazendo uma parte da pauta mesmo, porque isso é um aspecto do filme, cara. O filme, ele é o que é por causa dessa química dessa galera, velho, tá ligado? É um bagulho que faz o filme, assim, ganhar muito, tá ligado? Eu digo aqui sem medo de errar que é a parada do filme, tá ligado? Tem outros bagulhos, tem umas partes de ação legal, mas a interação, a química das atrizes ali, né, é um bagulho que, velho, vende o filme, tá ligado? É o filme, pelo menos pra mim, assim, pra você, então, a química foi o que me pegou no filme, assim, a interação delas, a forma com a qual elas interagem, porque, mano, você tá ali e você vê um monte de personagem que você nunca viu junto, e de repente até quando eles estão num embate entre eles, que nem a Montoya e a Arlequina, você sente uma, tá ligado... Uma tensão ali, que é uma tensão de que, tipo, putz, mano, elas vão se dar bem daqui a pouco, tá ligado? Porque elas saíram na mão uma com a outra e tal, e elas... É que nem a primeira briga do Thor com o Homem de Ferro, entendeu? Você sente aquele... Você fala assim, caramba, mano, olha que foda, eles estão... Porque elas se entregam ali naquela luta, né, mano? É, então eu acho que já gera a química ali. Tem uma frase, olha aí, ó. Olha o putinha de Matrix. Tem uma frase no Matrix Reloaded que é quando o Neo entra na sala e o Zephyroth tá lá. E aí ele... Ah, e aí eles começam a sair na mão, não sei o quê. E aí na hora que o Neo, tipo, vai pra cima dele e fala assim, não, tá bom. A única forma de se conhecer alguém é lutando com ela, tá ligado? Como uma pessoa lutando com ela. É. Aí eu falei assim, nossa, que foda, né? E é bem isso, tá ligado? No filme, as lutas, elas têm essa função. É de mostrar pra nós, espectadores, o quanto aquelas pessoas elas estão dispostas a fazer aquilo que elas têm que fazer, entendeu? No caso da Arlequina, é pegar o diamante e devolver e levar pro Máscara Negra. E a Montoya é tentar resolver aquilo ali, porque ela ainda tá no cumprimento da função dela, tá ligado? Então, é muito louco. E ela tá querendo se provar. Exato. Também, né, Velasco? Tem essa parada dela se provar e tal, que também é bem, bem legal, que ela se liberta desse bagulho, né? Foda-se, né? Não precisa provar porra nenhuma pra ninguém. Exatamente. Isso é muito foda. Agora, falando da Canário e da Caçadora e da Cassandra Cain também, isso é muito louco, porque a Cassandra Cain, ela é o catalisador pra que todas elas interajam, né, mano? Então, em determinado momento, em determinados momentos diferentes do filme, todas elas interagem com a Cassandra. Então, tipo, a Arlequina interage com a Cassandra, a Canário interage com a Cassandra, a Montoya interage com a Cassandra, a Caçadora interage com a Cassandra. Então, tipo, é muito louco como elas se juntam em volta da Cassandra Cain pra cumprir o objetivo delas. A Canário eu achei muito foda. Pra mim, a Canário Negro é a melhor coisa do filme, cara. Ninguém me perguntou, mas eu vou responder. A Canário Negro é a melhor coisa do filme pra mim. É uma que gera uma expectativa, isso a gente vai falar mais pra frente, eu não vou queimar a pauta aqui, mas gera uma expectativa muito grande em relação a ela. Outra que, tipo, eu nunca tinha visto a Canário Negro daquele jeito, eu sempre entendi a Canário como uma lutadora excepcional. No universo DC, se eu não me engano, ela é a segunda melhor lutadora depois do Batman, ou a melhor lutadora do universo DC, uma coisa assim. Eles terem colocado, tipo, bancado o fato dela ser uma mulher negra, isso pra mim, cara... E tipo assim, você não ouviu ninguém chiar mais, né? E eu tô gostando disso, tá ligado? Que a galera não tá chiando mais por causa disso. Porque a Canário, se você colocar no, sei lá, em qualquer lugar aí, num Google da vida, ela é uma mulher loira de maiô preto e jaquetinha, tá ligado? Ela é bem fetiche de garoto punheteiro, mas colocaram ela como uma mulher negra de calça e tal. Ela tem um perfil meio Luke Cage, né, mano? Você vê que ela tem uma roupa amarela em cima, uma calça azul e tal. Ela é toda porradora. Eu achei ela meio parecida com Luke Cage, assim, em alguns momentos, tá ligado? Mano, sério, aquela parada também dela ser uma cantora, sim, né, meu? Sim, bem foda. E o louco é que o filme, o nome do filme é Aves de Rapina e a fantabulosa emancipação de Arlequina. Mas no filme, todo mundo tem uma fantabulosa emancipação, tá ligado? Seja de si mesmo, seja do passado, seja do patrão abusivo, seja de um relacionamento abusivo. Então, o filme é uma fantabulosa emancipação de todas elas, assim, tá ligado? Eu acho isso muito foda, mano. Então, mano, tipo, eu achei essa parada que você falou da Canário, eu vou te falar, mano, eu tava até achando assim, que eu falei, mano, eu acho que os caras pegaram só o nome e foda-se. Sem brincadeira, eu tava, tipo, vendo, falando, caralho, mano, acho que os caras... Não que eu tava achando ruim, tava achando legal, mas eu falei, velho, tipo, é isso aí, acabou. Porque aí tem o bagulho de ser cantora, que nem você falou, a parte física também e tal, não me incomoda isso, mas tipo, eu fui vendo, falando, caraca, maluco, será que os caras vão ter essa manha mesmo? Aí vai chegar na parte que o Velasco falou, que eu também não vou spoiler aqui, mas eu achei que ficou da hora. O caso da Cassandra aí é o que o Velasco falou, mano, ela é ela tá lá pra juntar a galera, tá ligado? E o louco é que, tipo assim, eu vou confessar, eu não imaginei que ela ia entrar no bando, tá ligado? Foi uma surpresa boa. Tá ligado? Eu falei, caralho, mano, vamos puxar a mina mesmo, que ela é tipo uma menininha, ela tem o quê? Será uns 15, né? Uns 15. E aí eu falei, putz, mano, eles vão dar um jeito de dar um fora nessa mina aí, ela vai ralar e vai seguir o bonde. Mas não, tá ligado? Tipo, ela meio que ajuda ali a eu acho que ela é mais pra ajudar a Arlequina, sim, ali, sim, né, mano? Acho que ela tá mais pra Arlequina, Acho que ela tá mais pra Arlequina. Ela junta a galera, mas ela tá mais em utilização ali narrativa pra Arlequina. Mas eu achei legal ter conseguido colocá-la no meio da galera, tá ligado? Eu achei foda. Me surpreendeu, não imaginei. Falei, puta, mano, vamos usar ela ali só que ela só pra falar aqui, né, Velasco? Já estamos na pegada, que a treta, na verdade, é porque tem toda a parada que, esse, que o Velasco falou, da própria Arlequina, que ela tá, acabou lá, né, com o Coringa lá, separou e tal, não sei o quê. E aí o Máscara Negra tá atrás de uma porra de um diamante lá. E aí essa menininha, ela é tipo uma batedora de carteira e tal, ela rouba geral e tal. E aí ela pega um diamante lá que contém uma informação que o Máscara Negra quer. Então, só que aí quando ela faz esse roubo, eu falei, puta, mas eles vão dar um jeito de dar um sumiço nessa mina rapidão. E não, ela vai, junta com a galera, fica com a Arlequina, quando as duas ficam juntas é muito foda. É muito engraçado, tá ligado? A química é incrível ali. A gente tá falando esse, de química ali, é, puta, é incrível, né, velho? Então é muito, é impressionante, assim, meu, como... Por isso que eu falo, velho, roteiro e atuação e isso, velho, se você conseguir fazer, não que não tem que ter ação, se o filme pede, você coloca e tal, mas, velho, se eu for aqui pensar no filme, os momentos que eu mais me diverti era na interação entre elas, assim, tá ligado? Eram os momentos mais legais, assim. Pode crer. Here to report a terrible crime. And what terrible crime is that? This one. Bom, agora a gente vai falar de uma parada que é mais ou menos, que é a ausência de poderes, né? Que na verdade é ausência, mas né? Que é, tipo, pô, é essa galera que a gente falou, né? Que, tipo, é a Montoya, e tem a Caçadora, e tem a Arlequina. Então, tipo, você vai vendo uma galera, né? A Canário, aí é que vem a parada. Né? Porque, tipo assim, aí é que vem o negócio. Mas assim, por um bom pedaço mesmo, não tem poderes, né, cara? Não tem essa loucura foda. Mesmo filmes que o cara não tem poder, tipo, sei lá, um filme do Batman, por exemplo. O Batman não tem nenhum poder, né? Ele não é um super-humano. Mas ele faz uns bagulho cabuloso pra caralho que você fala, velho, esse maluco, por isso que tem muita gente que chama o Batman de super-herói. Ele não é um super-herói, ele é só um herói, mas a gente chama de super porque ele faz uns bagulho cabuloso. E aqui, Velascão, você ficou triste, ficou feliz, você achou que cabia, que não cabia, que era isso aí então, mesmo? Mano, aqui eu fiquei, em vários momentos, eu falei assim, bom, vamos tirar esse passarinho da sala? Tirar esse passarinho da sala. Que é o lance da Canário, tá ligado? É, em vários momentos eu cheguei e falei assim, porra, gente, cadê essa mulher gritando, estourando a cabeça de todo mundo nessa bosta desse filme? Cara, eu vejo. É que ela tem um grito fabuloso, então, né? Tipo um grito sônico fudido. É assim, pra quem não conhece a Canário Negro, ela é uma grande lutadora. Antes de mais nada, ela é uma grande lutadora. Só que ela tem um superpoder que é um grito sônico, que ela arrebenta com todo mundo quando ela grita, tá ligado? E tem até uma cena no começo do filme que ela tá no bar do Máscara Negra, ela tá cantando e ela quebra uma taça enquanto ela tá cantando. Isso é muito foda. E eu já fiquei, tipo, com ciricutico, tá ligado? Eu falei assim, nossa senhora, mano. Cadê essa mina começar a gritar, velho? Não vai... E aí foi muito louco, porque... Eu fiquei frustrado num momento do filme, mas depois eu fui entendendo, eu falei assim, mano, se essa mina começa a gritar, é um recurso que eles vão ter que usar a exaustão, tá ligado? E quando é usado em um momento específico, e antes, lá no comecinho do filme, ela tá trocando ideia com a Montoya, e aí ela fala que a mãe dela também tinha o mesmo poder. E aí você entende o porquê que ela não usa o poder. Porque ela tem medo que aconteça a mesma coisa que aconteceu com a mãe dela. Que a mãe dela morreu em combate, ajudando a polícia. E aí a Montoya chega nela, pede ajuda e ela fala assim, não vou te ajudar. Você quer que eu morra na sarjeta igual vocês fizeram, deixar eu morrer na sarjeta igual vocês fizeram com a minha mãe? Não, aqui não. E aí ela vaza. Só que chega no final do filme e, mano, é quase um... Tá ligado? Você entra em êxtase quando ela grita. Porque é um efeito que não é... que não é grande coisa. Assim, não é grande coisa. É lógico que é, tá, gente? Pelo amor de Deus, profissionais dos VFX aí, por favor, não se ofendam, mas é que no momento, tipo assim, não é uma coisa que, ó, nossa, fez voar, tipo, colocou uma ilha pra voar, tá ligado? Não é, mano, mas é que no momento ele é tão pontual e ele é tão preciso que você fala assim, meu Deus, era isso que eu tava querendo o filme inteiro, tá ligado? E olha como mais uma vez esse filme é foda. Não era a personagem principal que ficou em destaque nesse momento. E mesmo assim, você, tipo, falou assim, caralho, mano, olha que foda. Porque, tipo assim, ela usa o poder pra ajudar a Harley. Só que é ela que tá em destaque ali, tá ligado? É muito foda, mano, sério. Uhum. Então, assim, respondendo a pergunta, a ausência de poderes, pra mim, só fez engrandecer quando os poderes foram utilizados. E isso, pra mim, foi sensacional, cara. É, deixar... É o lance do... E hoje eu entendo Pacific Rim. Só queria te dizer isso, viu, Reginaldo? Ah, aleluia. Hoje eu entendo Pacific... hoje eu entendo Pacific Rim, que é o lance da espada. Tá ligado? É o lance... Exatamente. Lance da espada. É tipo... É o Tokusatsu quando, tipo, tá tudo perdido. E aí eles precisam chamar o gigante guerreiro da Eleon. Tá ligado? É, eles precisam daquilo. Então é isso. Tipo, é muito foda, mano. A ausência dos poderes, as habilidades absurdas que a Arlequina tem, a gente não vai discutir aqui, entendeu? Porque isso é desde da série animada, desde os quadrinhos. O fato dela saber lutar bem pra caramba, que ninguém sabe de onde que ela tirou aquilo. Mas é bonito. Mas é bonito pra caralho de ver. Mas eu acho que o lance do poder no filme foi preciso, tá ligado? Foi um tiro de sniper, mano. Foi preciso. Muito foda. É isso mesmo. Tanto que ela usa, né, Velascão? E ela usa o bagulho e ela meio que também fica fraca. Então, tipo assim, não é que ela também sai gritando pra caralho. Ela usa o bagulho e, de repente, tipo, ela fica totalmente desgastada ali, assim, no momento. Então, tipo assim, também é um bagulho que, vamos supor, que vai usar, mas tem que ser no momento mesmo, tá ligado? Então, isso também ficou bem foda. Que é porque ela não usa tanto. Tá ligado? Que como ela deu uma segurada e, tipo, não usa tantos poderes justamente porque ela não quer ser uma super heroína, que nem a mãe dela foi, ela meio que tá enferrujada, tá ligado? Ela não sabe usar os poderes direito ainda. E aí, por isso que ela dá aquela desmaiada. Tipo, quando a gente vai dar um pique daqui até 10 metros. Puta! Pique não, viado. Isso não quer que eu não gosta de mim, não quer me ver vivo. Mas eu curti assim, mano, também, tá ligado? Tipo assim, é uma ausência, na verdade, que é o que você falou, a ausência foi uma desculpinha, na verdade. Pra gente ficar, porra, não vai ter mesmo. É, não vai ter. Não vai ter, não vai ter, não vai ter, e pum, aí vem, tá ligado? Então, eu até confesso, viu, Velasco, que eu, assim, eu não sei se é esse o caso do uso do grito sônico da canalha. Mas o filme, eu percebi que a galera meio que tirou leite de pedra, sabe? Assim, a questão dos cenários, sabe? Algumas coisas você percebe que a galera foi guerreira pra caramba, entendeu? Tem muito bar do Máscara Negra, você vê que, sabe, assim, tipo, a galera foi guerreirona ali, maluco. Porque, tipo, a parte, por exemplo, que é essa daí que a Canário usa os poderes, que é no parque de diversões, né, mano? Puta, agora aí Velasco se desculpou com a galera dos efeitos, mas aqui eu vou ter que falar aquele. Nossa senhora, aquele. Ave Maria. Jesus, mano. Nossa, meu Deus. Aqui. Nossa, aquele parque de diversão do CG, nossa, meu Deus, cara. Mas assim, então, mas é que tá, entendeu? Tipo assim, velho, é a vida. E mesmo assim o filme é foda, você entendeu? Sim, essa que é a parada. Eu acho que na verdade é que eu tô fazendo uma crítica, mas é pra exaltar que, porra, foda-se também, né, velho? É, e assim, essa parada que o Velasco falou da Arlequina, eu queria me estender um pouco pra, na verdade, toda a luta do filme. Eu acho que a luta do filme é boa, eu gosto. Não me incomodou, mas eu acho que ela oscila. Ela tem momentos que são muito bons e tem momentos que você faz assim, caralho, maluco. Tipo, sabe? Mas aí é questão de direção da ação. E aí a Ian, tipo assim, pode ser que. É o que eu falei, eu não vi os outros filmes dela. Pra quem? Vamos dizer que é o primeiro de ação dela, frenético e tal, não sei o quê. Por uma primeira vez, tá ótimo. muito bom. Para caralho, de verdade. Mas assim, você não tem jeito. Quando você tem uma referência, pô, a gente vê filme de ação desde de 1900, eu era mais magro, né, mano? Então, tipo assim, quais são os bagulhos que você consegue pegar? Pô, vai ter uma parte que a Arlequina vai dar um soco, e aí ela vai dar o soco, e aí quando mostra de um outro ângulo, ela meio que já tá ou mais perto ou mais longe do cara, sabe? Esse tipo de coisa, tipo assim, você percebe que tem uma diferença de posicionamento, desse tipo de coisinha que é foda, pessoal. Depois do John Wick, minha vida mudou, sabe? Assim, então, fudeu todos os filmes de ação, assim, até uns pra trás, que aí é foda, tá ligado? Mas assim, é o que eu falei, não estraga e tem momentos bons mesmo. A parte da que a Arlequina treta com os caras no na DP lá, tá ligado? No que ela vai resgatar a Cassandra, né, cara? Aquela luta ali é bem foda, eu gostei pra caramba. A parte que a Canário tem uns caras querendo levar, né, a Harley, que ela tá meio loucona e tal, tá bebona, cheia de droga, o caralho. E os caras querem levar ela e a Cassandra chega e arregaça os dois caras que estão lá. É uma bem foda mesmo. É o que eu falei, entendeu? Tipo, meio que oscila. Quando é muito bom, mas tem hora que dá um. Tem hora que ela dá um. O cara tá tipo com a. Tá perto de um. É como se fosse uma van. Né? Tem uma van e o cara tá perto da porta da van. Aqui tem aquela parte de vidro, né? Tem toda a porta traseira da van e tem aquela parte de vidro. E ela dá um chute e a cabeça do cara atravessa no vidro. É foda demais, maluco. É muito bem feito, é foda. Mas aí oscila com os outros bagulho. Mas aí é o que eu falei, deve ser uma questão de orçamento, uma questão também de experiência da diretora, que, mais uma vez, eu penso que seja o primeiro dela dessa magnitude, assim, de filme, de ação e tudo mais, né? Então, por uma primeira vez, eu achei do caralho. E espero que ela continue nessa pegada e queira aprender cada vez mais e vá nessa levada aí. Mas, porra, tem a ver com o filme, né, cara? A Canário veio de brinde, foi usado muito bem, como o Velasco falou, mas tirando ela, realmente, né, não tem poder, né, cara? Vida que segue. Eu achei que tá tudo certo. A classificação do filme... Ele é 18, 16, sabe? Eu acho que é 16, mano. Peraí. 16? Não, vai. Desculpa, peraí. Então, não, porque assim, eu achei interessante. Eu confesso que no começo, assim, eu fiquei meio... Eu achei que eles não estavam meio que sabendo o que eles queriam, sabe? Tinha um momento violento, mas aí daqui a pouco a Arlequina, na hora que ela vai invadir o departamento de polícia, aí já é, porra, serpentina, confete, fumaça colorida, e ela não atira nos policiais, né, cara? Ela dá uns tiros lá que não, na verdade não mata os caras. Então eu fiquei meio assim, puta, isso aí é por causa da classificação, é porque os caras não querem fazer com que a Arlequina seja uma assassina de policiais, assim, tal, porque eles querem usar personagem. Eu fiquei meio assim, né? A classificação indicativa é 16 anos, mano. É 16, então. É 16 porque tem palavrão, tá ligado? Eu não sei na versão... Ela não cheira cocaína lá. Eu não sei na versão dublada, mas na versão legendada tem palavrão. Então, é isso. Tem vários fuck, vários shit, vários negócios. Mas assim, eu confesso que é tipo assim, é mais uma adaptação ao filme. É o que eu falei, o filme ele é muito doido. Ele é muito, muito doido. Então, tipo assim, você começa a se acostumar com o estilo da parada, na verdade. Você acha que, na verdade, ele não tá conversando com ele mesmo, assim, cada momento ele é uma parada, mas não é. Eu acho que é tudo uma questão de liberdade artística mesmo, de querer fazer uma cena. Pô, se a gente fizesse uma cena que fosse assim, assim, assado, é tipo mais uma parada mais nesse sentido, e a Margot Robbie, né, cara, ela consegue fazer a parada que você acredita no negócio, né, meu? Então, tudo bem, mas eu fiquei meio que nessa assim, falei, porra, vai ou não vai, não sei, aí você começa a comparar com outros filmes, né, compara com o Deadpool, com essas coisas, mas aí é foda, não adianta querer fazer esse tipo de comparação, não, é mais um estilo mesmo ali de fazer o momento ali, tem outras partes violentas pra caralho naquele momento, mas assim, sabe, assim, eu fiquei com aquela impressão, sabe, tipo da, como é que é o nome da atriz, quando a Jennifer Aniston, a Jennifer Lawrence, Ela vai fazer a. Ela vai fazer a. A como é que é o nome, mano? Ah. A do X-Men. Mística. Isso. Tipo, a Jennifer Lawrence ela vai fazer a Mística, então ela não pode ser muito maldosa. Porque ela é a Jennifer Lawrence, tá ligado? Tipo assim, não sei se. Não sei se eu fiquei com essa impressão com essa parte da Margot Robbie, assim, mas beleza. É o que eu falei, o restante das outras coisas que o filme tem compensa. Então, mas eu acho que é essa parada das coisas. Eu fiquei meio com essa impressão, assim, da Margot Robbie, sabe? Ela é a Jennifer Lawrence da DC. Aí, tipo, puta, não dá pra fazer ela muito malzona pra caralho. Ela só vai bater em bandidos. Policial, ela vai tacar a serpentina e tipo, como é que é a moeba? Ela vai tacar essas bagulhos no cara. Que tem hora que ela taca a moeba lá. Ela taca a moeba nos caras e tal. Ela chama o Lucas Neto, tá ligado? Com a piscina dele. Aí eu vou tacar Nutella na sua cara. Eu nem sei se é assim que o Lucas Neto fala, que eu nunca assisti nenhum vídeo dele. Puta, provavelmente é. Não tem outra maneira dele falar. Não tem como ele falar de outro jeito, cara. Mas é só essa parada. Mas tudo bem, é o que eu falei. O restante compensa pra caramba. Não, não tem nem o que falar. I'm here to report a terrible crime. And what terrible crime is that? This one. Velascão, agora aqui falando um pouquinho do final mesmo. Antes de falar também de outro tópico que você fez aqui, que é bem interessante, mas indo um pouquinho mais lá pro final, que é de tipo. O meio que eles separam, né? As mulheres. Tipo, fica a caçadora, a Canário, a Montoya num canto e a Cassandra e a Arlequina em outro, né? Elas meio que continuam lá, mas, né, dá a entender que ainda continuam, as aves de rapina ainda, né, mas sei lá, meio que eles tentam separar a Arlequina, assim. Tipo, você achou legal, mano? Eu achei meio, porra, então, cara, sei lá, então, mano. Eu achei, sabe por quê? Porque a Arlequina, ela não é heroína, mano. Ela não é, mas, e, tipo assim, aí, ela... Você acha mesmo que vai ter o filme da Ave de Rapina sem a Arlequina? Eu acho que assim, vai rolar o filme da Ave de Rapina com todas as outras. E aí, em algum determinado momento, a Arlequina vai aparecer, tá ligado? Eu não tô falando que ela não vai ser protagonista. Ela vai continuar sendo a protagonista. Só que elas estavam lá se virando do jeito delas. E a Arlequina vai acabar esbarrando nelas. Porque, sei lá, tinha um cara indo atrás... Alguém indo atrás dela. Que ela provocou no meio das loucuras dela e tal. Ou se não... A Arlequina é pega e a Cassandra corre até as aves de rapina pra salvar... Sabe assim? Alguma parada nesse sentido vai rolar. Só que eu acho que ficar juntas mesmo, eu acho que não. E eu acho que também não faz muito sentido, porque a Arlequina é uma outsider, né, mano? Ela, tipo... Ela é louca, velho. Ela é louca. Então, imagina a Montoya e a Arlequina tendo que conviver, tá ligado? A Montoya dá um tiro no joelho dela rapidinho, mano. Bom, galera, estamos chegando ao final. Tem mais um tópico ainda que eu não escrevi, mas tem aquele tópico clássico, né, da cena favorita. Mas primeiro, cara, vamos falar de um negócio que já incomoda a gente há algum tempo. Que a gente já até falou disso no final do Blade Runner, no Vingadores Era de Ultron e tantos outros. Mais um vilão morto. Vai chegar uma hora que não vai ter mais vilão. E aí, Regis, como é que faz? Na verdade, o Máscara Negra não dá nem aquela impressãozinha de, pô, será que ele volta? Porque ele é explodido por uma granada. Exatamente, no meio. Ele é explodido no meio. Não tem como. É o tipo de bagulho que não dá pra falar, pô, mas e será que não tem? Depois ele volta, remendado. Não tem como. Esse não tem como. Tipo, é um bagulho, é o que o Velascão falou, mano. Todos os filmes você vai lá e mata o vilão. Apesar, Velascão, que o Era de Ultron, ainda por ele ser uma inteligência artificial, eles têm uma desculpinha lá, mas eu acho que dá ainda pra trazer se quiser. Eu acho que nem vai, porque também, agora que eles compraram a Fox, eles estão um pouco se fudendo. O que mais tem agora é vilão. Mas, tipo assim, no caso da DC, é um pouquinho mais grave, né, cara? Porque, ó, vamos lá, o Máscara Negra agora... no Batman vs Superman, os caras, né, usaram o Apocalipse porcamente, né, cara? É, e também vai pro saco no final. Tem mais algum aí? Cara, putz, nos próprios da Marvel tem mais algum. Ah, o Pantera Negra, o Killmonger pode crer. Killmonger vai pro saco. Vai pro saco. Eu não sei qual é que é, não, cara. Eu acho assim, Vasco, se for necessário pra história, que no caso do Killmonger, por mais que o personagem seja irado, seja foda, assim, pra ser usado como um vilão, eu acho que, como ele foi utilizado, no caso, a morte, sabe? Porra, sim, é só lembrar, não, né, cara? Não, nesse sentido, sim, tá ligado? Eu acho que realmente... É, né? Então, quando ele é bem utilizado, né, cara? Mas, caramba, mano, mais um vilão morto. Olha, os únicos vilões que eu lembro que não morreram foram o Barão Zemo. Que é foda e vai voltar, vai voltar, com o Fendil. E o lado, Abutre. Né? Que é foda pra caralho também. Puta, que vilão legal. Vai ser cagado agora, o Jared Leto tá fudendo a minha vida mesmo, né, cara? Ele falou, puta, que o Regis gosta? Ele gosta de Homem-Aranha? Ele gosta de Homem-Aranha? Não, gosta. Pois então eu vou cagar lá o vilão do filme que ele gosta do herói lá. Eu vou lá agora. Tchau, pessoal. Aí ele sai, vai. Puta merda, cara. Vai se fuder pra lá, o Jared Leto. Porra, mano. Eu torci pra esse filho da puta no Oscar, cara. Vai. Foda, vai, mano. É você que financia essa merda. É, pois é, tá sendo filho da puta, mas ele mereceu ganhar um Oscar também. É, mas. Mas ele mereceu, Velasco, ele mereceu. O filme lá, o Dallas Buyers Club, é, porra, foda pra caralho, não tem nem o que falar. Mas, porra, é verdade, o Abutre, pois é. Mas, tipo assim, eu acho que os caras só tem que ver direitinho. Esse caso do Aves de Rapina, Velasco, eu vou te falar. Eu não sei se essa galera... Eu até acho que esse final delas separadas lá e tal também tem um pouco disso até. Eu dei uma reclamadinha no final, mas agora eu vou falar aqui um negócio. Eu acho que o final, eles não estavam pensando em continuação não, cara. Tipo assim, eles falaram, velho, vamos fazer um negócio aqui, vamos ver qual é que é, tá ligado? A Margot Robbie se dispôs a essa parada. Eu reitero aqui que eu acho que ela foi um projeto que ela... chegou junto e tal, não sei o que pra fazer. Então eu acho que os caras meio que não ligaram pra essa parte do vilão muito, sabe? Meio que os caras falaram, mano, explode esse filho da puta, é o Ian McGregor, deve ser caro pra com caralho certeza, você ter o Ian McGregor no bagulho. Não deve ser barato, né, cara? Falou, mano, explode esse cara. O que não falta no universo do Batman é vilão também, tem vilão a dar com pau aqui pra nós aqui. Então... eu acho que é o universo, como é esses bagulho de universo independente também, que os caras estão um pouco se fudendo. Então eu acho que eu não sei, né? Eu concordo com você, é sempre bom manter vivo, ou se você não tiver uma moral da história, né? Como foi no caso do Killmonger, assim, tipo, é meio besteira você matar o vilão. Mas eu acho que os caras realmente não estavam pensando, mano, em reutilização, em continuação, em nada disso, mano. Sei lá. O filme não foi bem, né, Velasco? Você tá ligado? A gente gostou e tudo, mas o filme não foi bem de bilheteria então, essas coisas, né, velho? Vamos falar um pouco disso? Vamos falar um pouco disso? Muita gente ficou... Eu olhei nas internet da vida. Ah, porque Sonic enterrou Aves de Rapina. Porque Sonic não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, pô, gente, vamos lá. É, eu acho que a gente devia ter uma... Eu acho não, a gente devia realmente ter uma mulher aqui. Não só nesse assunto, mas em vários outros programas. Então você, que é mina e tal, e gosta de falar de cultura pop, troca uma ideia com a gente, pô. A gente gosta de gravar com mais gente. Eu acho que vocês também estão de saco cheio só da nossa voz, tá ligado? É, pode colar aí nos comentários e tal, dos posts e não sei o que, e trocar ideia com a gente, vir aqui pra gravar, não tem problema, a gente aceita, todo mundo, tá? Pra gravar com a gente até prefere, porque o Reginaldo já não aguenta mais minha voz. É... e eu acho que assim, o Sonic, eu assisti ele esses dias, e porra, cara, assim, eu dormi, mano. Não tô. Eu não tô querendo tirar, tá ligado? Ai, porque esse filme ganhou do meu. Não, não. Porque eu fui de coração aberto, tá ligado? Mesmo porque a animação tava bem mais bonita, eu falei assim, nossa, agora não vai ofender a minha visão, tá ligado? E aí eu fui assistir de coração aberto, apesar de não gostar do cara lá que é o Ciclope, né? Eu acho ele um péssimo ator, por sinal. Mas é, ele não tá tão... Ele nem é a pior coisa do filme, assim, sabe? O filme só é chato, mano. Só é chato. Chato. É chatinho, tá ligado? Mas eu acho que ele tem, ele foi melhor de bilheteria, porque o Sonic, ele tem um apelo infantil muito maior do que a Aves de Rapina, tá ligado? Ah, nem cabe, né? Velho? Pô, a galera que fez esse tipo de comparação tá moscando, então, né, velho? Então, tipo, sei lá, cara. Eu acho que Sonic ter ido melhor do que Aves de Rapina em bilheteria não quer dizer nada pra mim, entendeu? É, eu acho que essa comparação, ela é descabida porque são públicos diferentes. E quando você vai assistir Aves de Rapina, geralmente não é uma criança que vai. Então, se pensa, vai assistir Aves de Rapina, vai assistir só ou só o Schoffen adolescente e com uma galera, tá ligado? Se vai assistir Sonic, vai o pai, a mãe e a pequena criança. Então já são 3 ingressos, entendeu? Sei lá, eu fiz essa conta assim na minha cabeça, pra mim deu mais certo do que a gente ficar falando que um é melhor que o outro, entende? Nossa, mas, meu, não tem nem... Puta, meu, quem foi? Fala pra mim quem foi, que eu vou lá dar um tapa na cara dessa pessoa. Não tem nem como comparar, mano. É a mesma... Quando ele então faz o seguinte, quando ele falar do Sonic, você fala assim, ah, mas o Coringa, sei lá, mete o Coringa, foda-se. Faz que nem aquele meme... Faz que nem aquele meme que chega o cara vermelho, tipo, todo pomposo, e o Lula, tá ligado? Exatamente, porra, que é isso, cara? Que comparação desgraçada é essa, velho? Não tem nada a ver, mano. Mas foi meio que isso, assim, que as pessoas começaram a comparar e tal, e é de uma bobeira tão grande, né, mano? Tipo, cada filme tem a sua importância aí. Eu posso não ter gostado do Sonic, também foda-se. Mas o filme fez lá a bilheteria dele, e, tipo, tá bom, tá ligado? Eu tô falando que eu dormi, eu achei um filme chatinho. Mas é que a criançada gosta, mano. A criançada gosta. Eu não vi e não vou ver. Eu vi um camarada aqui em casa e ele falou: e aí, viu o Sonic? Eu falei: o Sonic, pô, vamos ver. O Sonic, pô, vamos ver. Eu falei: não, mano, você é louco. Aí ele: tem o Jim Carrey, mano. Foda-se. Mas foda-se, é, né, mano. Tipo, e daí que tem o Jim Carrey, caralho? Não é por isso. É, mano, todo respeito, com todo respeito. Mas, tipo assim, é que é foda também. Eu tô num momento que eu não devia nem também. Não é nem culpa do Sonic, viu, pessoal? É culpa do Sonic, sim. Que é eu não tô. Não é. Eu, assim, pô, Velasco, eu tive Master City, mano. Eu não sei nem dizer quantas vezes eu terminei o Sonic na memória que tinha. Assim, ó, eu acho. É de verdade, pô. Eu fiz tudo lá, peguei todas as esmeraldas lá. Eu fiz tudo, mano. Eu arregacei mesmo. Fiz lá um bagulho de pontuação que o Sonic cantava no final. Caralho. Fiz tudo, mano. Eu quebrei mesmo. Porra, era maluco no jogo, velho. Então, tipo assim, eu não vi só porque se fosse há um aninho atrás eu tinha assistido. É porque eu não tô. Eu, mano, juro por Deus, velho, eu tô escolhendo a dedo de verdade, velho. Puta, esse aqui eu vou ver, isso aqui. E o que entra na minha cabeça que eu não vou ver, eu não vejo. E ponto final, velho. Não adianta, eu posso estar sem nada pra fazer. Tipo assim, porra, agora dá pra ver aquele Sonic. Ah, não vou ver não. Só porque eu não tenho nada pra fazer, eu vou ver um bagulho que eu já não tô com vontade, não tá errado. Não, a conta não fecha, tá ligado? Tipo, vai fazer outra coisa, maluco. Vai, peguei aqui uns quadrinhos, fui ler uns quadrinhos, né? Mas assim, essa comparação, esquece, mano. Mas na questão da Aves de Rapina, velho, eu queria entender essa parada da bilheteria. Na verdade, eu não entendi muito bem, mano. Eu queria voltar no tempo lá, quando ele foi lançado no cinema e tal, não sei o quê. Voltar esses meses pra trás aí pra ver, porque honestamente eu não entendi, mano. Porque, assim, eu posso dar a minha visão, assim, de tipo, eu como telespectador, por exemplo. Eu não fui no cinema pra assistir, por exemplo. E eu era um cara que queria muito ver. Porra, acho que essa Aves de Rapina eu vou. Por um motivo que eu não me lembro agora, não me recordo, por Alzheimer. É o seguinte, tipo, eu não fui porque eu não fui, mano. Chegou a hora que eu falei, ah, velho, na moral, não vou não, mano. Sei lá, aconteceu alguma coisa aí que eu falei, puta, velho, deixa quieto. Eu ia, mas não vou mais. Eu acho que deve ter ter rolado com muito mais gente esse tipo de bagulho, tá ligado? Mas eu posso dizer aqui agora que eu me arrependo, mano. Que eu, porra, se eu tivesse ido no cinema, tinha sido legal pra caralho. Tinha me divertido, tinha sido mó legal, tá ligado? E foi uma oportunidade que perdi. Vai fazer o quê? Mas assim, eu honestamente eu não sei dizer direito, Velascão, o que que aconteceu, tá ligado? Eu confesso que eu fui assistir porque eu ganhei os ingressos, mano. Lá no shopping, a livraria que tem lá, ela tava, tipo, você comprava qualquer produto da DC e você ganhava um par de ingressos pra assistir o filme. E aí eu fui lá e comprei e ganhei e fui assistir. Tipo, eu já ia assistir, tá ligado? De qualquer forma. Só que eu falei assim, ah, mano, vou ganhar o ingresso? Mas é claro, agora que eu vou mesmo. E aí ele valia pro Cinemark e os caralho, tá ligado? Então... É, eu fiquei pensando, sabe qual foi a minha ideia na época que eu tava afim de ir? Eu falei, porra, se eu fui ver Esquadrão Suicida, eu tenho que ver Aves de Rapina. Tipo, essa era a minha ideia. Eu falei, puta, que... se eu fui ver aquela carniça, eu tenho que ver Aves de Rapina, né, cara? Que eu já sabia, assim, na minha cabeça, pelo menos, eu falei, pô, vai ser legal. Então, mas eu acho, mano, que tipo assim... Quando eles estavam fazendo o filme, como foi desse jeito, tinha acontecido o que tinha acontecido no Esquadrão Suicida, com tudo isso, eu honestamente acho que os caras não pensavam em continuação, em franquia, em nada parecido, sabe? É lógico que no final você tem que dar uma ideia de continuidade, eu acho que aquilo é praxe total, mas eu acho que os caras fizeram porque estavam com vontade, sabe? Pintou ali um dinheiro, e a Margot Robbie colou na goma, veio um nome forte também do Ian McGregor, pintou essa galera aí que, porra, sabe? Eu acho que conforme o projeto foi virando realidade, é lógico que a galera que tá trabalhando ali, você acha que o pessoal não começou a perceber aquela química e tudo aquilo que tava rolando? Falou, velho, vamos fazer essa porra aí, mano. E aí saiu um filme legal pra caralho. Mas, sei lá, eu acho que, não querendo desanimar até a mim mesmo, que gostei também, mas eu, puta, acho que a gente não é mais ver de rapina mais não, velho. É, o que é triste, né, mano? O que é triste, porque... Triste, triste, triste pra caralho, mano. I'm here to report a terrible crime. And what terrible crime is that? This one. Bom, manos e minas, está chegando ao fim aqui a parada, mas pra, né, aquela cerejinha no bolo, a gente vai fazer uma parada que a gente sempre faz, que é falar da cena predileta e de lambuja, vamos falar da cena pós-crédito também, tá ligado? Então, quer mandar aí, Velasco, sua cena predileta? Bom, acho que a minha cena predileta eu já falei. Na verdade, como eu já falei a da Canário, tem uma outra que eu acho muito foda. Muito foda. Que é a cena da cocaína, que, mano. Aquilo ali, viado, aquilo ali é... nossa, cara, é a Arlequina, tá ligado? É essa Arlequina que eles construíram. Tudo isso que eles construíram até agora, ela é sintetizada naquela cena. Porque, mano, ela dá uma cheirada na cocaína. E a cena toda é muito bem construída, tá ligado? Porque ela vai se esconder, eles estão no galpão de provas. E aí os caras começam a atirar e ela tá escondida atrás de um pallet de cocaína, tá ligado? E aí começa a voar a cocaína e a cena toda é muito boa. Tem a música, tem o efeito sonoro do plim, tá ligado? Tipo, ligou a mina e todo o resto que acontece... Que é o lance dela começar a lutar muito bem. A coreografia dessa cena é muito boa. De todas as lutas que tem, são muito boas. Então, porra, cara, pra mim é essa cena do Let It Snow com a Arlequina, cara. É muito foda, sério, sério. E aí a minha cena que eu já falei mesmo é a da Canário, né? Que ela dá o grito e tal. Mas essa daí, ela mostra quem é a personagem de verdade, tá ligado? Tipo, olha a loucura que essa mina tá fazendo. Porque ela podia muito bem colocar a camiseta na cara, tá ligado? E sair correndo, mas não. Ela olhou, ela falou assim, tem uma oportunidade aqui, não é mesmo? E ela, tipo, a fumacinha até vai pra dentro do nariz dela, assim, mano. Puta, é muito foda, cara. É muito foda. Não usem drogas, crianças. É muito bem feito. Não usem drogas. Mas... É. Não, mas se usar, faz que nem a Arlequina. Sai arregaçando. Tem que usar direito, né? É... Pô, mano, eu vou falar então, vou aproveitar aqui e vou falar duas também, que é a abertura Eu achei a abertura muito foda, tá ligado? É muito legal, eles usam como se fosse um desenho animado, né, cara? Como se fosse, não, é um desenho animado ali, a abertura ali que conta na história de vida dela até aquele momento ali, muito bem feito e tal, narrado pela Margot Robbie e tudo, bem foda. Além da cena da abertura, eu gostei da cena que tá a Cassandra e a Arlequina no apartamento, que tem a foto do Joker. Foto não, né? Desenho, né? Desenho num papel do Joker na parede. Aquilo eu achei bem foda, porque é uma metalinguagem muito bem utilizada pra falar que o Coringa do Jared Leto é uma bosta. Então... Verdade. É isso, pessoal. Você que gostou, não tem problema você ter gostado, mas no Aves de Rapina eles estão falando lá o quanto que aquele Coringa é ruim. Então, é isso. Eles estão falando ali, ah, ele parece ser babaca, ele não sei o quê, mas não é. Eles estão falando que, tipo assim, puta, meu, é aquele Coringa, esse Coringa que passou, puta merda, cara, é muito ruim, pessoal. Então, eu gostei pra caralho dessa cena, porque nos vinga, né? Então, eu achei legal pra caralho. E eu acho que é isso, né, mano? Falamos de Aves de Roupinha, é um filme totalmente excelente aí, ó. Tem os seus probleminhas e tal, mas tudo tem, até a gente aqui que falou um monte de merda. E se você achou que a gente falou muita merda, por favor, diga pra gente nos comentários o que a gente falou de merda. Se você gostou do nosso programa, por favor, também nos diga, que essa massagenzinha no ego também é importante em tempos de crise, não é mesmo? E é isso. É, Reginaldo, deu o seu tchau. Ô, então, Velascão, obrigado aí mais uma vez, estamos juntos gravando. E, pô, filme do caralho, gostei pra caramba, muito bom, tem que ver. Tem a parada ali, representatividade total no bagulho. A gente nem falou isso, né, Velascão? É as minas só batendo num monte de maluco, velho. É, o filme é isso. Isso é muito foda, pode crer. Muito foda. É. Sem nenhum tipo de... Não é subtexto de porra nenhuma. Elas nem esconderam. É isso, tá ligado? Pau no cu desses malucos babaca, caralho. Então, é esse o bagulho. Filme é legal. Pena que... Bom, isso aqui é eu, né? Espero estar errado. Que talvez não vai rolar outro. Mas foi muito bom. Descer isso aí. Esperando o Batman do Pattinson. E abraço, mano, beijo pras minas. E até a próxima. Tchau, pessoal. Um beijo. Um beijo pra vocês. Aí, e até a próxima. Aí, ó, a gente vai falar do quê? Não sabemos, porque a gente também não sabe. A gente vai falar disso agora. Beijo, tchau.